A partir de agora sim, ao vivo com você, eu, Henrique Estrada, na primeira Rádio Ônibus do Brasil e do mundo. Seja bem-vindo, hein? Hoje tem entrevista na programação, não perca. O secretário da maior cidade do Brasil falando ao microfone da Rádio Ônibus e falando sobre o transporte, a expectativa e o desafio de melhorar o serviço, claro, não é? Não só para quem é da cidade de São Paulo, mas uma preocupação que precisa existir, precisa que possa ter melhor comunicação ou parceria com o sistema MTU. Nós tivemos recentemente já um aumento das passagens na região que é administrada pela MTU, aqui em São Paulo, na Grande São Paulo. Muita chiadeira da população, muita reclamação e com muita razão, porque o serviço não acompanha o valor da tarifa que vai aumentando. Eu perguntei isso também ao senhor secretário Sérgio Aveleda, que vai falar também sobre qual que é a pretensão da cidade de São Paulo, porque muita gente trabalha em São Paulo e mora em outras regiões, utiliza o sistema intermunicipal, então você acaba utilizando os outros ônibus de outras regiões, depois continua a sua viagem no transporte da cidade de São Paulo. Alguém precisa ter um benefício melhor aí. Até esse assunto ele falou rapidamente, mas falou. E tudo que se fala hoje se registra. Então é mais um registro que a gente tem aqui na nossa programação de compromisso da Prefeitura de São Paulo para ter um transporte melhor. Não perca a entrevista interessante, onde ele mostra um pouquinho das intenções da secretaria e de toda a gestão atual de ter um transporte que a gente possa se orgulhar, que ainda não é o que acontece. Participa com a gente, você pode mandar a sua mensagem através do WhatsApp 16991821468, diretamente do aplicativo também você pode deixar a sua mensagem. É fácil o aplicativo, é só clicar uma vez no microfone, já sai gravando, você escuta para ver como ficou e depois você manda. É muito legal, prático, é mais fácil que o WhatsApp e tem um minuto para você falar, tá bom? Participa com a gente. Pode trazer informações também e o WhatsApp é 16991821468. Ônibus, Rádio Ônibus. Como todos os dias eu faço, né, apresentando o programa, vamos começar com música e vou começar com Mariana Fagundes. Ué, Mariana Fagundes está presente aqui com a gente. Um alô para o motorista da Mariana, José Marão, viajando pelo Brasil aí, transportando os músicos e ela também, a cantora Mariana Fagundes, já muito, muito conhecida. Canta, Mariana. Olhos rasos d'água, só você não vê. Sinto sua falta, eu chamo você. www.radioonibus.com.br. Aqui também tem música, você ouviu com Mariana Fagundes, e claro, você pode fazer o seu pedido musical, aproveita, espaço aberto, enquanto você passeia, enquanto você vai sair de casa, ou onde está no escritório ouvindo, tem gente ouvindo na garagem, tem gente ouvindo no ônibus, no trem, caminhando, tem gente ouvindo em lugares lindos, né? Cada paisagem que eu já recebi aqui, de pessoas que abrem a janela num lugar lindo, maravilhoso, né? Onde você estiver, pode participar com a gente, trazendo não só informação, como até pedido musical. Nós vamos começar o nosso programa, depois da música, com informações do Brasil e do mundo. O calendário de saque de contas inativas do FGTS será divulgado hoje. Os brasileiros que têm saldo em conta inativa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, conhecerão nesta terça-feira o cronograma e os procedimentos necessários para ter acesso ao dinheiro. O governo anunciou a possibilidade do saque em dezembro do ano passado, em meio ao lançamento de um pacote de medidas para estimular a economia. Para evitar uma corrida às agências da Caixa Econômica Federal, administradora do FGTS, o calendário deve ser de acordo com a data de nascimento dos beneficiários. Poderão ser sacados, sem limite por pessoa, os valores das contas inativadas até 31 de dezembro de 2015. Uma conta inativa do FGTS deixa de receber depósitos do empregador, porque o contrato de trabalho foi encerrado. Quando o trabalhador pede demissão ou é demitido por justa causa, não pode sacar o dinheiro ao sair do emprego. Os canais para consultar a existência e o saldo de contas inativas do FGTS são os seguintes: site da Caixa, o aplicativo do FGTS, por meio de internet banking, só para clientes da Caixa, e comparecendo a uma das agências do banco, ou pelo telefone 0800-726-0207. Com informações da Agência Brasil, de Brasília, Marcos Chagas. Obrigado, Marcos. Um alô aqui para o senhor Antônio Ricardo, lá de Divinópolis. O senhor Antônio Ricardo, sempre naquela força incrível, né, Antônio Ricardo? Obrigado, viu, pela audiência e todo o carinho com o nosso trabalho aqui. Isso é muito importante para nós aqui também. Muito obrigado pela audiência aí. E ele fala da Rádio Ônibus em Divinópolis para todo mundo. O Agnaldo Penides também. Alô, Agnaldo. Alô, Cristiano Vieira Silva. Alô, Júlio César Rodrigo. O Marco Polo e Nelbus no grupo, né? Também ligados com a gente. Grupo Marco Polo e Nelbus. Cristiano Vieira Silva acompanhando. Júlio Pinheiro também. Alô, Júlio Pinheiro. Quem mais? Um alô para o Anderson Durais. O André Luiz Gomes Souza, o Dorvaí Fernandes, o Thomas Ravelli, o Rodrigo Aleixo, já falei Rodrigo Aleixo? O Bruno Lisboa Borges, Miguel Pereira, não é? Onde você está? Conta pra gente, manda seu recado também. Ainda hoje tem a entrevista com o secretário de transporte da cidade de São Paulo, não perca, falando sobre a expectativa, qual que é a intenção da prefeitura nessa gestão, é? Melhorar, sem dúvida tem que ser, não é? Vamos tentar entender isso. E como é que fica as questões município, né, e o sistema intermunicipal, né, chamado MTU? Como é que fica essa história toda? Tem que melhorar a coisa, né? Recentemente teve aumento. Não foi uma melhora nada agradável para quem paga a passagem todo dia, não é? Ah, mas é só 30 centavos, né? Talvez alguém pense assim. Se fosse tão pouco, as empresas não teriam e o governo não teria brigado na justiça para aumentar esses reajustes aí, não é? Porque tem passagem, cada lugar tem um valor diferente, não é? Uma porcentagem diferente para cada linha, não é? Mas é pouco, pouco só se for uma vez, né? Pagando e olhe lá. Quem paga todo dia isso, no montante final, como é que fica, não é? Tanto é que as empresas brigam por esse valor aí, o governo também. Mas precisa melhorar o transporte, não é? Não dá assim. E nós vamos perguntar também como é que fica, né, essa questão aí. Será que vai ter acordo, porque são amigos, né, governador, amigo do prefeito, e essas coisas todas são importantes, a gente sabe que é, tem que melhorar. Até agora a gente só viu o aumento, né, precisa melhorar o serviço. radioonibus.com.br 16991821468, manda a sua mensagem através do WhatsApp, comentando os assuntos, deixando sua opinião, trazendo novidades, espaço aberto para você. Nós vamos com informações do Brasil e do mundo aqui, mas claro, acolhendo principalmente os assuntos voltados ao ônibus. Está viajando? Conta para nós para onde você está indo. O que você acha de uma rádio que, que fala de ônibus, hein? Ainda hoje também tem Adilson Matos falando sobre o tacógrafo. É o instrumento que está no ônibus ali, está no caminhão. Você sabe para que serve? Como é que faz para utilizá-lo? Tem maneira correta? Posso rasurar? Quais os tipos de tacógrafo que existem? É mais um ensinamento bem legal. Nós vamos aprender com o instrutor Adilson Matos. Pai, foi um monstro quem levou a mamãe? Mais ou menos, filha. Ele tinha garras, pai? Ele tinha um carro, filha. Apareceu de repente na estrada e acelerou em direção da gente. Eu não tinha o que fazer. Imprudência não é acidente. É crime contra a vida de quem foi e contra a vida de quem fica. Pai, por que ele fez isso com a mamãe? Respeite os limites de velocidade e ultrapasse com segurança. Ministério dos Transportes, Governo Federal. Deixa eu falar das regiões ligadas aqui, das regiões, depois você vai escrevendo para mim qual que é a sua cidade. São Paulo em peso, muita gente de São Paulo, Grande São Paulo também. Minas Gerais, né? Alô, BH, também ligados com a gente. Serra, Espírito Santo. E tem outro nome aqui diferente lá em Minas, que é Serra dos Amores, é isso? Serra dos Amores, em Minas Gerais, não conheço. Alô, Taquaritinga, também ligados com a gente. Vila Velha, Espírito Santo, né, que está voltando sua normalidade. A gente espera que fique realmente transitável, que as pessoas possam viver, possam trabalhar, colocar a vida em dia, porque ficou tudo atrasado, né? Uma judiação tremenda com a população que paga imposto, né, que paga tanta coisa e depois, na hora que precisa, não tem nem policiamento, né? E a gente sabe também que ninguém merece ganhar o que eles ganham, né, para enfrentar bala, né, e bandidagem, não é? Não merece também. Tem muita gente ganhando muito mais aí e fazendo muito menos. Também não é justo. Tem um banner que foi compartilhado agora aqui pelo Marcão Amaral, lá de Guarulhos. Alô, Marcão! O banner do Marcão é tão interessante porque hoje o passageiro, quando chega no ônibus, na hora de embarcar, a primeira coisa que ele pergunta é qual que é a senha do Wi-Fi. Não é? Todo mundo pergunta qual é a senha do Wi-Fi. Se tem, se está funcionando. Não fala nem bom dia pro motorista. Está interessado em saber qual é o Wi-Fi. A moda é ficar conectado e postar o vídeo e a foto melhor. Quanto mais curtida, quanto mais visualizações, né? A gente está realmente nesse... Está vivendo esse momento aí que espero que passe, né? E o Marcão, ele lá de Guarulhos, ele que faz um trabalho bem legal lá também, com os veículos antigos em Guarulhos, tem um trabalho cultural muito interessante, compartilhou algo que é uma verdade, né? O Banner diz assim: imagina se as árvores nos dessem Wi-Fi. Imagina se fosse possível captar o Wi-Fi pelas árvores. Aí ele continua: plantaríamos tantas, mas tantas, que salvaríamos o planeta. Uma pena, viu? Porque só fornecem água e oxigênio. Ai, ai, ai. Eu sou fã de árvore, né? Infelizmente, aqui em casa tem, né? Eu planto, na frente de casa também tem, é uma rua arborizada. Mas às vezes a gente vê vizinhos que se incomodam e acham que as folhas que caem são sujeiras, não é? Não são sujeiras, né? Lá em Catanduva, né? Temos um lugarzinho lá onde tem uma rua. Aliás, as ruas lá são todas arborizadas, não é? E as folhas que caem no chão, eu acho muito lindo, né? Até as folhas que caem no chão ficam muito bonitas, não é? Não é sujeira nenhuma. É natureza, né? Natureza não pode ser suja, de forma alguma. É uma pena quando a gente vê as pessoas que simplesmente não gostam porque dizem elas fazer sujeira na porta de sua casa, né? Não dá para entender. Mas se fosse transmitisse ao Wi-Fi, você plantaria? Se transmitisse ao Wi-Fi, como nós estamos vivendo esse período, né? O mundo do aplicativo e o mundo do Wi-Fi. Já aconteceu isso com você, motorista? De o passageiro chegar, nem olha para a sua cara direito, quer saber o tal do Wi-Fi. Se não tiver o Wi-Fi funcionando, nossa senhora, aí fica bravo de vez, né? Acontece sempre, né? Está acontecendo isso em vários lugares. Aliás, é a primeira coisa que muita gente pergunta nos consultórios, né? Não é nem se o doutor está lá, qual é a senha do Wi-Fi. A gente está viciando nisso tudo, né? A verdade é essa. E sem Wi-Fi a gente não vive. Mas sem as árvores é difícil viver, não é? Sem oxigênio, sem água, isso tudo é difícil viver. Mas quem sabe um dia a gente aprende, né? Quem sabe um dia a gente aprende. radioonibus.com.br. Atenção, ocorrência grave, MG 435, sentido Sabará. se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Thiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Ajuda, ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Eu falei agora há pouco de Catanduva, olha que surpresa agradável, hein? Tem uma pessoa sensacional, importantíssima, muito inteligente, gosto demais de conversar com ele, Natal Bianchi. Alô, Natal, tá legal aí? Como é que tá a temperatura em Catanduva aí? Deve estar um calorão aí demais, né? Natal, agora há pouco eu falei de um banner aqui, não sei se você chegou a ouvir, falando que imagina se as árvores transmitissem Wi-Fi. Todo mundo ia plantar um monte, não é? Mas é uma pena que ela só transmite, né? Só nos fornece água e oxigênio, não é? Aí, Catanduva, né, nós temos essa alegria de as ruas, em sua maioria, serem arborizadas e toda a região aí, coisa mais linda, né? E quem mora aí, às vezes, não se dá conta, né? Porque é tão comum já a paisagem, quando eu vou para Catanduva, quando eu vou para outra cidade do interior que eu gosto demais, eu fico assim encantado, né? Todo lugar que eu olho, aquela paisagem linda. Então, às vezes eu percebo que os meus amigos, colegas, quem me conhece, veem que eu tô, né? Eu tô encantado, mas não consigo entender por quê, né? Mas isso é tão natural. E que aqui, na Selva de Pedra, a situação é um pouco diferente, né? Não tem tantas árvores assim, não tem tantas, né, tanto verde assim. E aqui não se vê o horizonte, a gente não consegue enxergar porque tanta parede, né? Agora aí não, né? Aí em Catanduva, normalmente, se tem árvore na porta de casa. Você tem ainda, né, Natal? Tem árvore na porta da sua casa, né? E interessante que nós estamos vivendo esse mundo do Wi-Fi, né? E quem foi muito inteligente também e gravou uma música falando sobre isso, sempre quando eu falo de Wi-Fi eu lembro dessa música, o Genival Lacerda, né? Ele aproveitou o momento... E ele muito criativo e fez uma música um tanto engraçada, é claro, falando desse tal do Wi-Fi. Porque onde quer que a gente chegue agora, a pergunta é, me dê o seu Wi-Fi, não é? Qual que é a ceia do Wi-Fi? O Wi-Fi tem um ônibus, né? O Wi-Fi tem no metrô, tem nas estações do metrô. Aqui em São Paulo, recentemente, algumas linhas, algumas estações já têm Wi-Fi grátis lá também, você faz um pequeno cadastro, pode utilizar, não na hora do embarque, né? Só na parte, antes de você passar na roleta praticamente, é ali que está funcionando o Wi-Fi. Só que eu acompanhei algumas entrevistas e conversei até mesmo com algumas pessoas, que a gente usa do metrô sempre aqui, e a maioria delas disseram que, pela minha surpresa, disseram que tinha outras prioridades mais importantes do que disponibilizar o Wi-Fi. A população aqui em São Paulo dizendo isso. Interessante. A maioria não estavam felizes porque o metrô estava disponibilizando Wi-Fi, mas estavam mais é que preocupados, porque tinha outras coisas mais importantes para serem feitas. E eu achei interessante isso, né? Porque eu achei que... Porque aqui em São Paulo, pelo menos, você entra no ônibus, está todo mundo olhando para a palma da mão. Você entra no metrô também. Você está na fila do ônibus, o pessoal está utilizando o celular. É interessante, né? Então eu achei que o povo aqui de São Paulo iria só elogios para o Wi-Fi no metrô. Não foi bem assim. A história foi um pouco diferente. Outras prioridades muito importantes do que colocar o Wi-Fi. Aliás, colocar o Wi-Fi é muito fácil, não é? E as prefeituras têm utilizado dessas, e os serviços de transporte também têm utilizado dessa como se fosse, né, uma mega, super, hiper serviço que eles estão disponibilizando aos usuários. Na verdade é essa. Você fornece Wi-Fi, parece que você resolveu tudo. Né? Talvez para alguns, mas tem muita gente exigente e aprendendo que só o Wi-Fi não basta, não. Tem muita coisa importante para se fazer. E o Genival Lacerda, é que eu sinceramente achei que já tinha falecido, e ele está vivo, forte, pelo menos estava até a última vez que eu vi na TV. E eu descobri no programa do Ratinho, estava assistindo um Ratinho um dia desses, trocando de canal um dia desses, já faz tempo, né, mais de um ano. Aí de repente aparece lá no programa ao vivo o Genival Lacerda, aí ele canta essa música aqui, o Natal, aumenta aí, me dê o seu Wi-Fi. Olha só que criatividade. É engraçada, moço. Essa vai pro Natal Bianchi e toda a família em Catanduva, interior paulista. Ligado com a gente. Me dê o seu Wi-Fi. A internet invadiu a privacidade. Tá na cidade, tá na zona rural. Skype, WhatsApp, Twitter, Facebook. Instagram é qualquer luxo da rede social. A internet invadiu a privacidade. Eu sei. Tá na cidade. Skype, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram é qualquer luxo da rede social. No país de Cabral, atrasado que só, todo arigol agora tá falando inglês. Trocou a vaca pelo computador, um bolo pelo provedor que não fala português. Trocou a vaca pelo computador, pelo provedor que não fala português. A moda agora é essa pra todo lugar que vai, pedindo a todo mundo a senha do Wi-Fi. A moda agora é essa pra todo lugar que vai. Ô, minha filha, me dê o seu Wi-Fi. Vixe, como ele é grande. Imagine se você vê meu Facebook. Me dê o seu Wi-Fi, me dê o seu Wi-Fi. Que eu digito e boto a senha, não vejo nada demais. Me dê o seu Wi-Fi, me dê o seu Wi-Fi. Que eu digito e boto a senha, não vejo nada demais. Me dê o seu Wi-Fi, olha, me dê o seu Wi-Fi. É que eu digito e boto a senha, não vejo nada demais. Me dê o seu Wi-Fi. Negra, fugita e bota a senha, não vejo nada demais. Minha filha, me dê o seu Wi-Fi, me dê. A internet invadiu a privacidade. Tá na cidade, tá na zona rural. Skype, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram é qualquer luxo da rede. A internet invadiu a privacidade. Tá na cidade, tá na zona rural. Escape o WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram é qualquer luxo na rede social. No país de Cabral, atrasado que só, todo arigol agora tá falando inglês. Trocou a vaca pelo computador, bode pelo provedor que não fala português. Trocou a vaca pelo computador, bode pelo provedor que não fala português. A moda agora é essa pra todo lugar que vai, pedindo a todo mundo a senha do Wi-Fi. A moda agora é essa pra todo lugar que vai, pedindo a todo mundo a senha do Wi-Fi. Ô, minha filha, me dê o seu Wi-Fi. Vixe, como ele é grande. Você vai me dar mesmo, vai? Me dê o seu Wi-Fi, me dê o seu Wi-Fi. Que eu digito e boto a senha, não vejo nada demais. Me dê o seu Wi-Fi, me dê o seu Wi-Fi. Que eu digito e boto a senha, não vejo nada demais. Me dê o seu Wi-Fi, me dê o seu Wi-Fi. Ai, que eu digito e boto a senha, não vejo nada demais. Me dê o seu Wi-Fi, me dê o seu Wi-Fi. Menina, que eu digito e boto a senha, não vejo nada demais. É assim também ônibus, hein? Não é? O pessoal tá querendo saber como é que tá, qual é a senha do Wi-Fi. Me dê o seu Wi-Fi, Genival Lacerda, na Rádio Ônibus. Descei enjoada. Vamos embora, viu? Quer não? Tchau, baby. Tchau, baby. Ei, Genival Lacerda. Daqui a pouco tem entrevista com o secretário de transporte da cidade de São Paulo. Conversei com ele e estarei com ele em breve também para falar um pouco mais sobre o nosso transporte aqui da cidade. Em nossa conversa, que foi durante lá a BBF no Pacaembu, ele falou sobre a meta da prefeitura. Falou também desse sistema MTU, São Paulo MTU, como é que fica? Muita gente trabalha em São Paulo, mora em outras cidades, utiliza o sistema aqui, dos serviços. Recentemente a MTU teve aumento de passagem. E se você conversar com a maioria dos passageiros, todo mundo está reclamando, está chiando, está pagando mais caro, mas não tem contrapartida um serviço bom, né? Aliás, está muito longe de ser qualquer coisa de satisfação de cliente, não é? O que não pode ser esquecido pela MTU e pelos empresários é que passageiro é cliente. Cliente, esse cliente tem que se tratar da melhor forma possível, não é? E com o dinheirão que entra, daria para tratar muito bem. Com o valor de algumas passagens aí, para alguns destinos, eu penso que teria que oferecer água e cafezinho no ônibus. Água e café. Claro, né? Se não pode oferecer um ônibus mais confortável, com horário certo, com um abrigo decente, onde você não só um mastro, né? Essa coisa de ter só um mastro em ponto de ônibus é coisa do passado, né? Não deveria existir isso nunca, uma cabine, sei lá. Né? Tem tanto design criativo aí que pode desenvolver isso, não é? Ser somente um mastro ali é coisa do passado, tem alguma coisa errada nisso tudo, né? Tanto ônibus moderno, tanta coisa mais bonita, e ainda se coloca um mastro, e tem lugar que nem mastro tem, para sinalizar que é um ponto de ônibus, né? Cada um vai aglomerando, aí o motorista começa a perceber que ali é ponto. Aí define o ponto na frente da casa das pessoas ou nas esquinas, né? Não tem identificação nenhuma. Tem cidade que é uma vergonha, né? É uma pena isso acontecer. Qual que é a sua opinião? Manda pra gente aqui. 16991821468, WhatsApp da Rádio Ônibus para vocês comunicar, participar, mandar alô, recados, beijos, abraços. Vamos lá para Espírito Santo? É ele, Roberto Marques. Ô Roberto, te mandei aquele link para você criar aquele site, hein? Através da nossa plataforma aqui, aproveita. É bem mais prático, é bem legal também. Você pode ter até a nossa ajuda. E aí uma forma bem interessante para eu poder divulgar o seu site aqui. Os sites sendo feitos, né, pela minha ferramenta aqui, eu estarei divulgando aqui na rádio. Eu nunca faço propaganda do meu próprio trabalho, né? Estou fazendo de vez em quando agora. Então, se você quer criar um site, crie com a minha ferramenta de trabalho. De graça, pode começar de graça, depois você vai aperfeiçoando, é bem legal. Tem ferramentas avançadas, prático, fácil, você não precisa ter conhecimento. E se tiver dúvidas, ainda tem videoaulas minhas, eu ajudo você a fazer. Vamos lá, direto para Espírito Santo, que parece que a coisa está normalizando lá aos pouquinhos, né? Precisa. Vamos saber se está tudo ok mesmo. Alô, Roberto Marques. Bom dia, Henrique Estrada. Aqui é Roberto de Colatina. Rapaz, eu tava aqui pescoçando aqui o YouTube aqui, acabei achando um clipe aqui dos Virguloides, Bagulho no Bumba. Essa música aqui, ela é relacionada ao ônibus, meio de maneira indireta, mas é, né? Ela é uma sátira, né? Dos acontecimentos de dentro de um ônibus. Fez bastante sucesso na época. Eu lembro até que o pessoal na época cantava muito isso no ônibus. Quando a gente vinha da escola, a gente cantava bastante. Mas o que me chamou a atenção, além do design bizarro do ônibus, foi que o motorista fuma. Na época aqui, que era permitido, eu lembro que muitos motoristas fumavam aqui. No meu bairro aqui tinha até um Caio Amélia, dois, um Caio Gabriela também, dois, e um Caio Bela Vista, eu lembro na época. O Caio Bela Vista era de prefixo 340... O Caio Gabriela, de prefixo 1170. E o Caio Amélia era de prefixo 2360. E nessa época os motoristas fumavam no ônibus. Eu estava lembrando disso ontem, né? Quando eu vi o clipe, eu acabei lembrando disso aí. Um fato interessante que os mais jovens não, acho que nem imaginavam que ocorria. E outro detalhe, além de fumar, eu morava perto do ponto final, que ficava na mercearia. Além de fumar, os motoristas ainda paravam e tomavam uma dosinha da famosa cachaça. É claro, nem todos os motoristas, alguns. Principalmente eu lembro de um Poroca. Ele sempre fazia isso. Em todas as viagens dele, parava, tomava vazinha, acendia o cigarro. Algumas vezes até com pão com salame na mão e dirigindo. Aquele volante duro para fazer uma curva que... Mas é bons tempos. Esse Poroca até já faleceu, já, infelizmente. Mas é isso aí. Forte abraço. Que legal as lembranças dele, né? Você ia falando aí, meu amigo Roberto Marques, e eu ia lembrando também dos lugares aqui na nossa região, né? Com certeza é o retrato de muitos bairros, muitas cidades de uma época que já se foi, e de modelos de ônibus que já nem circulam mais, né? Você falou da música, eu não consigo lembrar exatamente da música, eu acho que ela até fala, mas ela não fala bem do ônibus, eu acho, né? Vamos colocar um trechinho da música aí? Só um trechinho na música, inteira não, pra gente dar tempo aqui colocar todo mundo pra participar. Lembrança do Roberto Marques lá, de Colatina. É essa aqui? Ah, lembrei já, é verdade. É verdade. Qualquer grupinho que se ajuntava falava ou cantava essa música, né? Nessa bomba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás. Nessa bomba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás. Tô vendo um clipe aqui, é verdade, é tudo isso que o Roberto falou. O motorista fumando, né? E dirigindo. Só faltou um pouco o martandela aqui, como você comentou agora há pouco, né? É verdade, essa música tocou bastante mesmo. Bom, fumar e dirigir, pode? E aí, hein? É o que a gente vai fazer a pergunta para os nossos especialistas, né? A Márcia iria até falar de outro assunto hoje, mas se eu não for atrapalhá-la, né? A Márcia ou a Mércia, quem puder aí, a questão de dirigir e fumar, pode? Né? Posso no meu carro de passeio? A gente vê sempre isso. Esses dias eu estava na rodovia também e presenciei uma mulher dirigindo e fumando. E ao mesmo tempo conversava, colocava o braço para o lado de fora do veículo. Pode isso, né? Tem uma época que os motoristas faziam de tudo aí, né? Eu não sei se na época você falou aí, Roberto Marques, podia também. Não sei se eu acho que tinha legislação já para isso, claro. Mas eu acho que era ignorado, se eu não estou enganado, né? Bom, vamos saber com os especialistas, né? Mas tudo isso que você falou é um retrato de muitos bairros, de muitas regiões. Realmente aconteceu muito isso, né? Motorista fumando, motorista até comendo um lanche enquanto dirige, né? Não pode, né? Não tem nada a ver. Precisa ter seu horário. Se a empresa não está dando esse horário, né? Se o fiscal não está dando essa oportunidade, precisa reclamar lá. Tem que ter horário para tudo, né? É demais essa. Mas boa lembrança aí. Boa lembrança mesmo. Depois do intervalo eu volto com mais participações aqui. Se você tem lembranças como esta que o Roberto Marques nos trouxe agora há pouco, pode enviar sua lembrança também. 16 99182-1468, a primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo. Agora é a Rádio Ônibus Internacional, chegando na Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e também na Alemanha. radioonibus.com.br. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. (16) 99182-1468 ou diretamente do próprio aplicativo. Você pode fazer isso. Tem gente que não tem WhatsApp, né? E sempre pede uma outra opção. A outra opção é o seguinte: no próprio aplicativo você pode mandar uma mensagem. O aplicativo Rádio Ônibus tem uma opção lá dentro do banner, que é a opção de áudio. Você clica nele e grava o seu áudio, mandando o seu alô, o seu recado. Vamos para mais participações aqui na nossa programação. Vamos ver quem tem aqui para participar na ordem de chegada. Vamos para as Minas Gerais, não é? Vamos lá para Minas Gerais. Vamos lá com o Vander. Alô, Vander. Bom dia, Henrique da Estrada. Eu, Vanderson Gotar, tudo na paz com você? Tudo sim, Vander. Henrique da Estrada, eu não tenho foto, não, mas... pela informação, queimou muito ônibus em Belo Horizonte ontem. Ônibus urbano, muito. Eu vi pela TV hoje, manhã cedo, né? E tá feio, viu? E os governos não mudam esse trem, tá feio, viu? Um abraço pro Eduardo pelo chute. Leandro Montruco, família São Cristóvão Grupo, Emerson Siqueira, Jurandir de Oliveira, Denilson Aparecido, Emerson, todos os ouvintes da Rádio Ônibus, vou pôr uma música pra você passar aí pra nós aí. Já mandou o link aqui, vamos ouvir já já a sua música, viu, Vânia? É verdade, essa coisa de tocar fogo em ônibus, né? Qualquer coisa que acontece é fogo em ônibus, aí fica complicado pra quem é empresário, como é que faz, né? Tudo isso aí tem indícios de ser criminoso, não é? Criminoso. O meu filho não chegava. Eu fiquei desesperada. Me preparei o ano inteiro e faltei bem no vestibular. Na empresa, todo mundo ficou perguntando por mim. Eu tive que andar a pé quilômetros pra chegar em casa. Eu perdi um jogaço do meu time. E olha que era a final. Ônibus destruído não leva a lugar nenhum. Pense, combata, preserve, denuncie. Ligue 181, uma iniciativa CMT, FECOTRANSP e SP Urbanos. Um alô aqui para o Luiz. Alô, Luiz. Vamos cuidar da saúde, hein, Luiz? Ficar inteiro aí, firme e forte, hein? Abraço a Luiz aí. Ligado lá em Hortolândia. E se você estiver ouvindo na reprise também, pode participar com a gente mesmo, estando na reprise, você pode mandar uma mensagem para nós aqui no WhatsApp comentando os assuntos, mandando alô, recado, mandando mensagens, não é? pode participar com a gente aqui. O nosso alô especial para o Luiz, que é conhecido como Lula também, né? Lá de Hortolândia. Esse é o Lula do ônibus, tá? Esse é o Lula que anda de ônibus ainda. Né? Não é o outro Lula, não. Ônibus. Rádio Ônibus. Oferecimento também de JP Afiações Profissional. JP Afia Alicate de Cutícula, facas, faquinhas, facões, tesouras, serrotes. Que mais? A enxada, o enxô. Conhece o enxô? Agora já sei que se chama enxô, aquela ferramenta que eu já vi e já usei, o enxô. É, o enxô também, ele afia. Lâmina de liquidificador, ele afia. O que você pensar? Precisou de afiação profissional? Leva na rua Manuel Borba 130, em Santo Amaro, pertinho da Desembargador Bandeira de Melo, onde tem o ponto final dos ônibus ali. Aliás, prefeitura, por favor, manda fiscalização lá na Desembargador Bandeira de Melo para todas as linhas ali. Todas. Tem alguma coisa errada. Ali é um mundo esquecido. Linha. Não tem como o usuário dar nota 7 ali. Eu vou conversar com o seu Sérgio Aveleda, porque essa nota 7 foi naquela linha lá, né? As outras linhas, não é, cada uma tem a sua nota, né? De modo geral, nota 7, impossível. Na Desembargador Bandeira de Melo, ponto final, faz linhas para a Zona Sul de São Paulo, vários bairros. A realidade é completamente outra. Ali parece que nunca nem fiscal aparece por ali. É cada um por si e que se lasca os usuários, né? Não está certo, não. Precisa mandar a gente lá, porque além dos carros completamente imundos, né? Muitas vezes danificados, um serviço e até profissionais, não são todos, mas muitos, que não merecem estar na profissão lá. Tem alguma coisa errada lá. E tem tamanho de ônibus que não suporta mais a população, né? Tem tanta gente que usa aquela linha e os caras estão enfiando. Eles são chamados de peruas, né? Os micro-ônibus aqui em São Paulo são chamados de perua pela população. E é bem isso. É uma perua. Imagina uma perua lotada. Não dá. Pelo amor de Deus, alguém manda fiscalização que deve ter alguma coisa errada nesse contrato aí com essas antigas cooperativas na Desembargador Bandeira de Melo. Muitas linhas ali tem um serviço péssimo. Tinha que fazer uma viagem ali naquela linha surpresa também. Faz uma viagem surpresa lá para ver, identificar os problemas. Banco solto, balaústre quebrado, porta que não fecha direito. Tem uma série de problemas lá e o usuário está sendo colocado em risco a sua vida, a sua segurança, todos os dias nas linhas. Se alguém de São Paulo aí estiver ouvindo e conhece essa linha, me ajuda aí, porque precisa melhorar o serviço lá. Daqui a pouco estarei lá nessa uma dessas linhas aí e é sempre uma aventura. Radioonibus.com.br. Vamos lá com a música do Van, ele mandou aqui, Renan e quem? E Ray, assim? Não conheço, vamos lá, eu acho que eu não conheço. Aumenta o volume aí, vamos curtindo música do amigo ouvinte lá de Minas Gerais. Alô, São Gotardo. Alô, Emerson também de São Gotardo, ligado com a gente. Coração Ferido. É mais sertanejo na programação. Não precisa ser só sertanejo. Se você tem outro estilo musical e gostaria de ouvir aqui, enquanto viaja, manda a sua lista musical. Eu sempre toco aqui. Eu, se possível, mando o link, fica mais fácil ainda. Boa viagem. Seu amor faz tanta falta, saudade me bateu. Tô um lixo, tô jogado, olhe só no rosto meu. Meu sorriso foi embora, tentando encontrar o seu. Volta. Ajuda. amor faz tanta falta, a saudade me bateu. Tô um lixo, tô jogado, olha só no rosto meu. Meu sorriso foi embora, tentando encontrar o seu. Volta pra mim, venha ver de perto a minha vida. Eu já nem sei o que vai ser de noites mal dormidas. Vem me ajudar, cicatrizar de vez essa ferida. Volta pra mim, refazer de vez a minha vida. Diferente, não conhecia não, hein? Renan e Rai ou Renan e Ray? Renan e Rai, né? Coração Ferido. Obrigado aí, viu, Vanley? Muito boa. Não conhecia, não. Manda sua música aqui também. Não precisa ser só sertanejo, não, viu? Qualquer estilo musical. Atenção ao horário, hein? Fique atento ao final do horário de verão, porque se você não acerta as coisas, pode ser que você se perca na hora de embarcar no ônibus, né? E o motorista também precisa ajustar o relógio aí, ficar atento ao final do horário de verão, termina esse final de semana, para depois não perder o horário de trabalho. Pode ser que você chegue muito cedo, né? Muito cedo. Vamos às informações. O horário de verão acaba no próximo domingo, dia 19 de fevereiro, quando os relógios deverão ser atrasados em uma hora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A medida, que está em vigor desde outubro do ano passado, tem como objetivo aproveitar melhor a luz solar durante o período do verão, além de estimular o uso consciente da energia elétrica. A previsão do governo é que o horário de verão deste ano resulte em uma economia de R$ 147 milhões de reais por causa da redução do uso de energia de termoelétricas. A mudança de horário é adotada no Brasil desde 1931 e visa proporcionar uma economia de energia para o país com um menor consumo no horário de pico, pelo aproveitamento maior da luminosidade natural. Com isso, o uso de energia gerada por termoelétricas pode ser evitado, reduzindo o custo da geração de eletricidade. Da Agência Brasil em Brasília, Sabrina Craide. Obrigado, Sabrina. Um alô aqui para o senhor Antônio Caio Castro, presidente do primeiro clube do ônibus antigo. Alô, Caio Castro, daqui a pouco tem entrevista com o secretário de transporte da cidade de São Paulo. Bate-papo com ele, estarei com ele novamente também para falar mais assuntos ainda sobre transporte e as expectativas, o empenho da prefeitura para realmente termos um transporte que a gente possa se orgulhar, não é? É uma cidade que a gente quer ver limpa, sem pichação. Eu vi ontem no Jornal Nacional uma reportagem sobre, não lembro agora qual que é a cidade lá dos Estados Unidos, que também tinha esse mesmo problema de pichação, muita pichação para tudo quanto é lado, né? Aí conseguiram vencer com o grafite, maravilhoso. Então virou um espaço de arte ao ar livre, né? Maravilhoso, né? Com grafites lindíssimos, né? Artistas lá da região mesmo, coisa muito linda. Que tomara que aqui em São Paulo não seja confundido, né, o grafite com a pichação. O grafite bonito, aquele que vale a pena ter mesmo nos muros, né, que as empresas querem ter na sua parede, no seu muro, nas casas, né, coisas bonitas mesmo. É triste ver que até vândalos andam pichando ônibus. Recebi uma foto faz um tempo atrás aí, um camarada deixou o ônibus parado em determinado local, quando ele voltou o ônibus estava pichado, gente. O cara pichou o muro e pichou o ônibus. E vai falar que isso é arte? O que é isso, né? Bom, um alô aqui para o Jean Ricardo, Maurício Cardim, Carla Melim, Cristiano Vieira, já falei, né? O Gerson, alô Gerson, conversei com o Gerson também, que está querendo ser motorista, está se empenhando aí para trabalhar em ônibus. Então, se quer ser motorista, Gerson, não perca daqui a pouquinho o assunto com o nosso amigo instrutor Adilson Matos, falando do tacógrafo, que é um instrumento que você vai ter que utilizar sempre na empresa de ônibus, né? Mas precisa saber usá-lo. E ele vai explicar um pouquinho os detalhes do tacógrafo. A maneira que você deve cuidar e tudo mais. Tá bem legal. Para quem já ouviu, vale a pena ouvir de novo. Para quem não ouviu, ouça daqui a pouco Adilson Matos falando sobre o tacógrafo. Vamos com mais mensagem, WhatsApp. Essa mensagem acho que foi a primeira que chegou hoje. 6h10 da manhã. Quando eu falo esse horário, você já sabe quem é, né? É o motorista Atílio, direto de Guarulhos. Motor ligado e já também ligado na Rádio Ônibus. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Quem tá falando é o Atilio de Guarulhos. Tô aqui na garagem aqui, me preparando para mais um dia. Esse calor terrível. Porque trabalhar com motor de antena nesse calor é só por Deus, viu? É difícil para suportar, viu? Mas fazer o quê, né? Tem que trabalhar. Desejo a todos um ótimo dia. Deus nos proteja e nos livre tudo mal. Um abraço a todos. É, motor dianteiro, né? É, de novo essa questão aí. Imagina esse calorão agora, tá dureza, né? É muito complicado. E motor dianteiro ninguém merece, né? Faz mal à saúde, né, Roberto Marques? Lá no site dele também tem essa reportagem falando sobre como os motoristas ficam doentes, né? Como acaba com a saúde do motorista, com o motor roncando lá na frente o tempo todo, né? Deveria ser banido, proibido o motor dianteiro. Eu sou contra isso, né? É falta de... O mundo já mudou, né? Motor dianteiro é na época dos primórdios, dos ônibus, né? Aproveitando basicamente o chassi de caminhão, aí sim, né? É, quer ter motor na frente? Faça como deveria, e existe possibilidade, né? Os designers, né, se encararem aí, as empresas encararem, os montadores, eu acho que sai bem. O Volare 5, fiz o teste recentemente do Volare 5, tem a reportagem aí com o engenheiro Renato Florenci, sabe muito sobre o ônibus. Ele é engenheiro da Volare, também acompanhou o planejamento e desenvolvimento do Volare 5. O motor está na parte externa do veículo, embora esteja na parte frontal. Imagina um ônibus, né? Não um micro, mas um ônibus, como se tivesse aquela frente de caminhão. Caminhão 608, né? Acho que tem o 708 também, né? 608, e tem o outro lá que eu não lembro, 710, 708, não lembro qual que é o número agora. Mas como se fosse 608, o motor não está lá na frente ali, pequenininho, né? Sem estar dentro do veículo, o ruído já é menor e o calor muito menor ainda, não é? Se caminhão dá para fazer, por que não dá para fazer em ônibus? Claro que dá para fazer, não é? Então precisa mais empenho aí, eu tinha que ser proibido, motor dianteiro ser banido no Brasil. Acaba com isso, vamos colocar o motor lá na frente externamente. Até no teto, se quiser, dá para colocar. No meio, como a Volvo fez por muito tempo, não é? Lá atrás, motor em pé, né? Não sei, qualquer lugar, menos do lado do operador. Isso ninguém merece, né? Radioonibus.com.br. A Neobus está ampliando a produção no país. É, a Neobus também já pertence ao grupo Marco Polo, né? A fabricante quer fortalecer a presença no Brasil e expandir a sua atuação no exterior, ampliar a presença no mercado internacional e iniciar a retomada de níveis de produção mais elevados. É a proposta da Neobus. Com 17 anos de atuação no mercado brasileiro de ônibus, a fabricante conquistou expressiva participação e imagem pelo padrão de qualidade de seus produtos e pela agilidade em oferecer modelos diferenciados e inovadores, como os ônibus BRTs, que a gente já conhece, vê rodando em alguns lugares, Rio de Janeiro tem bastante, e mais recentemente a família New Road, dos rodoviários, né? Que a Cometa também tem esse veículo também, e com a pintura tradicional ficou linda, linda, linda, né? É a Neobus investindo e ampliando a produção no país e também acelerando a exportação. Isso é uma notícia muito boa, porque gera mais emprego, são mais trabalhadores, né? Menos demissão. É um desafio, porque o momento que nós estamos vivendo ainda é um cenário não é muito positivo ainda para os fabricantes de ônibus. Mas está aí o e-mail que recebo agora da Neobus, mostrando essa, pelo menos, pretensão de ampliar realmente os seus serviços, né? A produção no país e também exportação. Um serviço diferenciado, ônibus diferenciados, modelos diferenciados, e como muitos lugares já estão utilizando os BRTs, é a presença forte também da Neobus nos BRTs. Radioonibus.com.br. Vamos para mais participação, nós vamos agora para pertinho de Cabreúva e Itupeva. Alô, é ela, Mundo Truck. Olá, Henrique. Olá, amigos da Rádio Ônibus, diretamente do Mundo Truck em Itupeva, sou a Eliane. Henrique, com a narrativa do colega do Espírito Santo, veio à memória várias situações, sobre isso. Eu tinha um tio, né, que ele já faleceu, ele era motorista de ônibus da Ferraz de Vasconcelos, ele fazia a linha Ferraz de Vasconcelos. Eu lembro que na época eram os motoristas loucos, né, que faziam essa linha, que corriam, que se matavam, andavam muito. E é engraçado que quando ele falou do ponto final na mercearia, era bem isso mesmo que aconteceu. Meu tio era um desses que ele parava no ponto final para tomar uma, né? Tomar uma dose, uma cachaça, né? E comia dirigindo e fumava dirigindo, né? E andava que nem louco, né? Não só ele, como vários motoristas dessa linha nessa época. Foi muito engraçado, foi boas recordações que eu tive. Um beijo para todos, fiquem com Deus. Vou colocar de novo o Roberto, porque tem gente que está chegando agora, está acessando agora. E o que o Roberto nos contou, realmente, ele contou lá da região dele, no Espírito Santo. Mas da maneira que ele falou, é exatamente o cenário. Eu fui visualizando tudo na minha região. A Eliane lá em Itupeva, também lá na região dela, não é? E talvez você que esteja chegando agora na programação, preste atenção no que vai contar o Roberto, como é um cenário que se alastrava em várias regiões, né? Dessa postura do motorista e tudo mais. Agora eu vou te perguntar, né? Por que que ponto final tem que ter o boteco e a padaria? Não é? Até hoje tem isso. Por que que tem que ter? O camarada já está com problema com álcool. Aí o ponto final os caras fazem do lado do boteco e do lado da padaria. Ou é o contrário? Ou o boteco e a padaria vem depois? Deveria ser proibido, né? Tá aí outra coisa interessante, viu, Dória? Acho que era importante pensar nisso, viu? Parece que não, mas é sim. Ser proibido. Ponto final, não pode ter boteco nem padaria perto. Tem lugar que é exatamente na mesma rua. Aliás, tem lugar que é exatamente na frente, né? Parece parada ou parador de ônibus rodoviário. Por que que tem que ter ônibus urbano, ponto final, tem que ficar do lado do boteco? Aí você quer que o cara não vai beber? É demais, né? Aí é complicado também, né? Pra que facilitar as coisas? Vamos ouvir o Roberto Marques. Bom dia, Henrique Estrada. Aqui é Roberto de Colatina. Rapaz, eu tava aqui pescoçando aqui o YouTube aqui. Acabei achando um clipe aqui dos Virguloides, Bagulho no Bumba. Essa música aqui, ela é relacionada ao ônibus, meio de maneira indireta, mas é, né? Ela é uma sátira, né? Dos acontecimentos de dentro de um ônibus. Fez bastante sucesso na época. Eu lembro até que o pessoal na época cantava muito isso no ônibus. Quando a gente vinha da escola, a gente cantava bastante. Mas o que me chamou a atenção, além do design bizarro do ônibus, foi que o motorista fuma. Na época aqui, que era permitido, eu lembro que muitos motoristas fumavam aqui. No meu bairro aqui tinha até um Caio Amélia, 2, um Caio Gabriela também, 2, e um Caio Bela Vista, eu lembro na época. O Caio Bela Vista era de prefixo 340, o Caio Gabriela de prefixo 1170, e o Caio Amélia era de prefixo 2360. E nessa época os motoristas fumavam no ônibus. Eu estava lembrando disso ontem, né? Quando eu vi o clipe, eu acabei lembrando disso aí. Um fato interessante que os mais jovens não, acho que nem imaginavam que ocorria. E outro detalhe, além de fumar, eu morava perto do ponto final, que ficava na mercearia. Além de fumar, os motoristas ainda paravam e tomavam uma dosinha da famosa cachaça. É claro, nem todos os motoristas, alguns. Principalmente eu lembro de um Poroca. Ele sempre fazia isso, em todas as viagens dele, parava, tomava vazinha, acendia o cigarro, algumas vezes até com pão com salame na mão e dirigindo. Aquele volante duro para fazer uma curva que... Mas é bons tempos. Esse Poroca até já faleceu, já, infelizmente. Mas é isso aí. Forte abraço. Valeu, Roberto Marques. Coloquei novamente ele porque quem chegou agora está ouvindo. O que ele contou, cada um vai se lembrar de alguma coisa exatamente desse jeito, desse perfil aí. Não lembrou? A Eliane lembrou. Eu falei errado, né? A linha que o tio dela trabalhou em São Paulo e não lá em Itupeva, né? Mas tá valendo. Com certeza em Itupeva também tinha alguém nessa situação aí, né? Muita gente. E sempre ponto final tem que ser perto de boteco. Isso eu não entendo, né? Ou é boteco ou é padaria, né? Ou é padaria ou boteco. Por quê, né? Ônibus. Rádio Ônibus. Deixa eu atender um amigo aqui, ouvinte, tá ligado conosco também, o Nathaniel Oliveira. Alô, Nathaniel Oliveira. Qual que é a sua cidade mesmo, Nathaniel? Escreva pra mim aqui, sua cidade. Ele tá pedindo música aqui. Toca aí na rádio. Eu acho que não conheço essa música não, hein? Vamos lá? Eu não conheço essa música não, eu acho que não. Vamos ouvir aí. É oferecimento aqui do... Sugestão do Nathaniel... Nathaniel... Isso, Nathaniel Oliveira... Escreva pra mim qual que é o seu bairro, Nathaniel. Boa viagem pra você. Coloca cinto de segurança em ônibus também. É a primeira rádio ônibus do Brasil, do mundo. Música, informação, entretenimento. Daqui a pouco tem entrevista com o secretário de transporte da cidade de São Paulo, o senhor Sérgio Aveleda, falando ao microfone da Rádio Ônibus. Não perca. Curtinha assim a música? Muito curta a música, né? Nathaniel, obrigado pela participação. Depois escreva para mim aí a sua cidade. Oferecimento de JP Afiações Profissional. JP atende ali na rua Manuel Borba, 130 em Santo Amaro. O pessoal que está indo sempre ali ao terminal Santo Amaro, dali até a rua Manuel Borba é um pulinho, é logo ali, não é? Chega rapidinho lá, ali na rua Manuel Borba, 130 em Santo Amaro. Então você pode fazer uma visita lá, levando as suas ferramentas de trabalho para serem afiadas, e muito bem afiadas por ele. Utiliza sistema diamantado, sistema que vai durar muito mais as suas afiações. Ali pertinho da desembargadora Bandeira de Melo. Intervalo é rápido, na sequência tem Adilson Matos, ele vai falar sobre o tacógrafo. Você sabe utilizar? Como é que se usa o tacógrafo? Você conhece? Para que serve o tacógrafo? Daqui a pouco, depois do intervalo. Radioônibus.com.br. Amigo ouvinte, aquele seu afeto pelo carro, ônibus ou caminhão agora pode virar um objeto pessoal. É isso mesmo. A 14 Bis Estampas transforma a sua foto ou imagem favorita em diversos objetos diferentes. Pode ser uma caneca, uma camiseta, azulejo, mousepad, quebra-cabeça e até uma placa de metal. Que tal tomar o seu café com uma caneca do seu próprio carro estampado nela, hein? Ou talvez estampar em uma camiseta a foto do último encontro de ônibus que você visitou com a sua família e seus amigos. Acesse agora mesmo o site www.14bisestampas.com.br. Uma infinidade de novidades e ideias para você personalizar o que você quiser. Acesse agora www.14bisestampas.com.br. Vai participando, deixando aqui a sua mensagem, oferecimento musical, pedidos musicais, alô e perguntas também. Se tem dúvida de algum assunto, pode mandar aqui também que nós vamos encaminhar os nossos amigos especialistas que gentilmente participam conosco, tirando dúvidas sobre educação de trânsito, transporte, legislação, muitas coisas estamos aprendendo aqui. E agora vamos aprender mais um pouco com ele. Alô, Adilson Matos, o assunto agora é tacógrafo. Olá, amigos. Olá, Henrique. Saudações rodoviárias aos meus amigos. Hoje eu quero falar um pouco do tacógrafo. Os amigos poderiam me dizer qual é a importância do tacógrafo e do disco diagrama? Bom, o tacógrafo, que é mais conhecido como TCO, é uma espécie de copiloto do motorista e é um registrador instantâneo e inalterável dos registros de velocidade máxima, tempo utilizado no percurso, distância, tempo parado em operação e também das rotações do motor. É uma espécie de caixa preta. Esse equipamento é obrigatório para todos os veículos de transporte de passageiros, escolares e caminhões. Existe o tacógrafo digital e o eletrônico. O TCO digital utiliza uma fita diagrama e não o disco. O disco, por sua vez, é, além de tudo, um documento muito importante que tem que ser preenchido corretamente, sem rasuras, e é nele que fica os registros de velocidade, o trajeto percorrido, bem como os tempos de condução e também da parada do veículo. Ele pode ser retirado para efeito de fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Federal e também dos agentes da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que vão colocar a sua matrícula no verso de discos, no caso da retirada. Muita atenção! Nunca retire o disco diagrama sem autorização da sua empresa, que pode ser considerado violação e está sujeito à punição e até uma demissão por justa causa. O disco diagrama é fundamental para ações judiciais de defesa em caso de acidentes, de ações trabalhistas e também de controle de jornada de trabalho. Portanto, não rasure, não dobre e respeite os limites de velocidade. Toda empresa tem que homologar o aparelho e fazer o ensaio em empresas especializadas, credenciadas aí pela Inmetro e também pela NTT, o ensaio cronotacógrafo, onde o veículo passa por um rolo no eixo de tração para aferir a velocidade e receber o selo do Inmetro. Bom, eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas sobre o TCO e também estarei à disposição de todos para esclarecimentos. Um grande abraço e muito obrigado a você que curte a minha página e também a minha participação aqui na Rádio Ônibus. Obrigado, Henrique. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Radioônibus.com.br. Nosso amigo motorista William Tudo Sobre Ônibus tem um canal no YouTube, no Facebook, página. Eu tô vendo uma foto aqui que é coisa que a gente, se alguém contasse, era difícil acreditar. Mas quando hoje tem imagem, né, ajuda bastante, facilita, né? Na rua Borges Lagoa, exatamente no ponto de ônibus, e se passa articulado. Então o ônibus, quantos metros tem esse ônibus aqui, William? Quantos metros tem esse ônibus? 17? Ele não chega a 20, né? Esse não é o biarticulado, é só articulado, não chega a 20 metros, né? 18 metros, 17 metros? Bom, uma das portas, na parada de ponto de ônibus, tem um canteiro que está impedindo o desembarque dos passageiros. Um canteiro possivelmente construído e parece ser novo. Eu não sei se foi a prefeitura que fez esse canteiro, se é o proprietário da calçada aqui, do espaço, se ele é particular, não tenho detalhes. Mas a foto mostra ser impossível você desembarcar, não tem como fazer o desembarque, porque tem um canteiro de jardim, com algumas ferragens aqui. Aí o passageiro ou ele pula, ou ele fica dentro do ônibus. né? Ou ele vai para outra porta para poder fazer o desembarque. É, sabe, quando eu era criança, minha mãe falava que isso é ideia de jirico. Já viu isso? Né? De vez em quando ela fala ainda para minhas filhas, né? Só pode ser coisa de ideia de jirico. Né? O cara que fez isso, que pensou isso, ou ele não tinha noção nenhuma de que passava ônibus ali, ou do tamanho dos ônibus que circulam em São Paulo. Não, não deve ser gente da né? Não deve ser engenheiro da cidade de São Paulo. Não, não deve ser os mestres de obra da cidade de São Paulo. Quem fez isso deve ser alguém que simplesmente não conhece a cidade, né? Nunca viu ônibus na vida. É a ideia de jirico. Global Tour, transportes e turismo, pacotes turísticos, aéreos, rodoviários, nacionais e internacionais. Vendas e informações, ligue agora. DDD 66 999964779 ou DDD 66 3515 2000. Conheça os maravilhosos roteiros acessando www.globaltourtransportes.com. Global Tour, turismo levado a sério. 24 horas no ar, a primeira Rádio Ônibus do Brasil do Mundo. Nosso alô lá para Mato Grosso, também acompanhando a nossa programação. E se você quer fazer viagens legais pela Global Tour, pode fazer entrando em contato com eles. Aqui no nosso site tem um banner que te direciona lá para o site da Global Tour, onde você pode acompanhar um pouco mais do trabalho, viagens inesquecíveis. Se puder, faça, né? Faça viagens, são viagens internacionais também, pela Global Tour, agência de viagem que está proporcionando aí roteiros maravilhosos. Você viu a foto do William, hein? Deixa eu compartilhar aqui a foto, porque é inacreditável. Coisa assim que, se não tem a foto, é difícil de acreditar se alguém contasse, né? Alguma coisa tem que ser feita urgente. O Bruno Lisboa Borges, Miguel Pereira, Rio de Janeiro, está dizendo assim: deixe os motoristas tomar umas. Está falando em relação aqui aos ônibus, o ponto final de ônibus, que fiquem, né, sempre perto de boteco, né, e também fica perto de padaria, né? Por quê? É o ponto de ônibus que vai para lá, ou é a padaria que vai para o ponto final, aproveitando lá a clientela? Quem vai primeiro? Deveria ser proibido, né? Eu acho que é uma outra importante assunto aí, aliás, muitos, né? Está todo mundo na expectativa que o Dória faça. Eu acho que é outro assunto importante aí para o prefeito da cidade de São Paulo, porque isso influi na segurança, né? Ou na falta dela. Aqueles, infelizmente, que saem com uma garrafa de refrigerante, mas você nem sabe se realmente lá dentro dessa garrafa tem refrigerante. Para que facilitar, né, as coisas? Por que que tem que ter boteco no final de ponto de ônibus? E aí você vê lá todo mundo lá conversando dentro do boteco, uniformizado, com a camisa da empresa. Você vai falar que ele está tomando Guaraná? Radioônibus.com.br. Bom, não é todo mundo. Tem muita gente que está tomando Guaraná sim, não só Guaraná, como café com leite. Eu, se eu estivesse trabalhando, era isso que ia fazer, ainda mais na fome, né? Uma coxinha, um sanduíche, um x-salada. O seu lanche, isso que ajuda bastante. Mas deveria ser proibido vender bebida alcoólica em lugar que está próximo ao ponto final, né? Deveria ser proibido vender bebida alcoólica. Começava por aí. Por que não, não é? E espero também que seja dificultada. Essa é uma intenção do Dória aí. Eu acho que não sei se vai ser fácil para ele conseguir. Mas a aquisição de spray, né? A latinha de spray lá, para quem vai comprar, vai ter que fazer um mini cadastro lá, colocar CPF, endereço, tudo mais, não é? Eu acho ótimo isso. É, tem que restringir mesmo a compra. Qualquer moleque chega e compra e pronto, acabou. Gente, né, criança chega lá, menor de idade chega e compra, eu já vi isso. Acontece de praxe, escolhe a cor que você quer, sai lá, pronto, acabou. Tem que dificultar as coisas assim, quem não deve não teme. Então tem que fazer o cadastro lá, pronto, para que você vai utilizar isso? Não é? CPF e tudo mais, eu acho que é uma boa. Mas também seria interessante proibir bebida alcoólica, né, em padarias, lanchonetes e boteco, né, no ponto final. Eu acho que é importante sim. O que que você acha? Participa com a gente. 16 99182 1468. Está na hora dele aqui, antes de colocar a entrevista com o secretário da cidade de São Paulo, o Sérgio Aveleda, falando sobre o transporte aqui da nossa cidade e as expectativas, né? Porque só tem e só pode melhorar. Vamos agora ouvir ele, instrutor, motorista dos artistas, sempre com as celebridades, até o Datena, o verdadeiro, ele já transportou, conheceu de perto, o Oscar, né, o Mão Santa e tantos outros artistas, sem falar as lindas e belas modelos da Fórmula 1, ele já transportou. O cara é fera, né? É motorista, gestor de frota, está sempre ligado com a gente, trazendo sempre conteúdo interessante. Estou falando dele, Carlos Rabelo. Bom dia, ouvintes da Rádio Ônibus. Carlos Rabelo, gestor de frota e instrutor. E hoje eu estou aqui, vim conhecer aqui a programação aqui do amigo Richard Feliciano, onde ele convidou aqui para conhecer o seu desenvolvimento e onde tem tecnologia em transporte, tem rádio ônibus. E olha que legal, Henrique. Ele desenvolveu um programa aqui, onde ele vende esse programa para as empresas, onde é feito todo o controle de frota. Permite aí que os donos de empresa, seus gerentes, gestores de frota, né, que operam o programa, saber no mês aí qual veículo trabalhou mais, qual dos veículos teve maior gasto, teve menor gasto, quais os funcionários que trabalharam mais, né? E além também, o Henrique, olha que legal, os celulares dos motoristas que é dado pela empresa, ele não atende ligação enquanto o motorista está dentro do seu transporte, dentro do ônibus, dirigindo o ônibus, ou o micro, ou a van, ou os carros, né? Ele toca 3 vezes e é mandado uma mensagem automaticamente para a pessoa que está ligando, que aquela pessoa está dirigindo e não pode atender. Dentro de alguns segundos ele retorna a ligação. Muito legal, eu achei um programa muito bom, né? E sem contar que os donos aí de empresa tem toda a tecnologia para gerar ordem de serviços, né? Com toda a programação aí de CEP, endereço de cliente, para onde vai, a quilometragem que é gasta, toda essa parte. Legal, né, Henrique? Então, quem quiser conhecer mais a programação aí, essa programação, pode entrar aí no Facebook do Richard Feliciano, né, e procurar mais detalhes aí aos donos de empresa, aquele que tem a frota de veículos aí a partir de 2 veículos. Olha que legal, né? Ou pode entrar em contato aqui mesmo na minha página, o Carlos Rabelo Costa, que eu envio o contato para vocês aí. E obrigado, Richard Feliciano, por ter convidado aí para poder tá conhecendo aí essa programação, né? esse novo design feito aí para os donos de empresa. E aquele negócio, Henrique, essa é mais uma dica aí: onde tem tecnologia em transporte, tem rádio ônibus. Um abraço a todos, boa semana. Obrigado, Carlos Rabelo. Interessante, hein? Interessante e importante. Aliás, isso facilita bastante a gestão de frota, né? Hoje os softwares, e o que você imaginar, o que você precisar, hoje é possível fazer. Antigamente era mais complicado, né? Era tudo na caderneta praticamente, mas hoje não, né? Hoje é muito possível. Monitoramento, gestão, conteúdo de passageiros, né? Pagantes, não pagantes, tudo é possível. Então, está aí mais uma prova. E também é bem interessante para que essa empresa esteja conosco aqui comercialmente, divulgando o seu serviço, viu, Carlos Abeiro? Já aproveita, né? Já aproveito e falo ao vivo aqui mesmo para você convidar aí o desenvolvedor a conhecer um pouco mais da nossa Media Kit e poder estar divulgando o seu serviço aqui na primeira rádio ônibus do Brasil, do mundo. Chegando na Argentina, Paraguai, na Alemanha, nesse momento na Itália, estão nos acompanhando, olha que legal. Alô, você na Itália aí, ouvindo. Alô, Eduardo Perruchold, alô, pessoal de Gualeguaychú, na Argentina também. No Uruguai, né, acompanhando aqui, o Negro Marcos também dirige ônibus lá e está sempre divulgando a rádio ônibus no Uruguai. No Paraguai nós temos também sempre gente que manda mensagem para nós aqui através do e-mail. Obrigado, pessoal do Paraguai, acompanhando. E outros lugares que aos pouquinhos nós vamos recebendo a comunicação. Então, uma empresa de software, né, que desenvolve projetos interessantes aí para gestão de frota tem tudo a ver, né, com o nosso trabalho aqui, precisa estar dentro da nossa, na nossa clientela aqui de clientes divulgando seus produtos também. Agora está na hora do minuto do caminhão, porque além do ônibus tem também as questões do caminhão, e tem muita gente que trabalha com os dois modais, é ônibus e caminhão, né? Está na hora do minuto do caminhão, parceria Dana Spicer e Rádio Ônibus, levando até você mais conteúdo na programação. Agora, na programação da Rádio Ônibus, aquele momento especial para os amigos da estrada. O assunto de hoje é Minuto Hoje. O que esperar de 2017? Está começando mais um Minuto do Caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Depois de 2 anos muito ruins para a economia do país, os analistas acreditam que 2017 pode marcar o início de uma recuperação. Espera-se um pequeno crescimento nas indústrias, em torno de 0,8%, e um aumento considerável, próximo dos 16%, na safra de grãos. Caso esses números se confirmem, o setor do transporte rodoviário de cargas também poderá crescer até 1,5%. É aguardada ainda a aprovação na Câmara Federal de um projeto de lei que cria uma política de preços mínimos para os fretes. Outra boa notícia foi o início dos trabalhos da comissão que vai criar uma política nacional de combate ao roubo de cargas. Já o BNDES anunciou que os caminhões híbridos, elétricos ou movidos a combustíveis limpos poderão ser financiados em até 80%. Por outro lado, o banco começará a reduzir o seu apoio à compra de veículos a diesel. Em 2017, o financiamento máximo será de 50%. Outra notícia que pegou muita gente de surpresa foi a decisão do sistema Sem Parar de cobrar uma taxa de 3% sobre os pedágios. E 2017 também começou com novos aumentos nos combustíveis, o que já elevou o custo do transporte rodoviário em cerca de 1%. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade para você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer. Há mais de 100 anos, a marca dos cardãs e eixos que não ficam pelo caminho. 16 99 82 14 68, ou diretamente do aplicativo, se você pode mandar o seu alô, seu recado. Vamos ouvir o William. O William que mandou a foto para nós aqui, desse absurdo na rua Borges. Cadê? Ele vai falar aqui exatamente. Cadê? Sumiu o nome da rua aqui. Borges do quê? Borges Lagoa, não é? Onde tem o ponto lá, onde tem um canteiro lá, que o passageiro não sei como é que faz para desembarcar. Eu acho que é desse assunto que ele vai falar. Alô, William. Bom dia, Carlos Henrique. Então, eu mandei essas fotos aí para você, eu tirei essas fotos ontem, tá? Eu parei o ônibus para atender o ponto e desci e tirei essas fotos porque é ridículo. Isso aí é um prédio que está sendo construído ali. E eles estão fazendo esse canteiro. Então, eu tirei as fotos, postei, marquei o nosso vereador Abuani aí, e estou marcando todo mundo que tem alguma coisa a ver com transporte, para que isso aí seja impedido antes de ser terminado esse canteiro. Isso aí já tem que tirar isso daí já e liberar o ponto do ônibus urgentemente. Estamos aí, qualquer informação, qualquer dúvida aí, a gente está à disposição para melhorar aí a qualidade do transporte da cidade, e estamos à disposição da Rádio Ônibus aí sempre. Um abraço. Obrigado, William. Muito boa a atitude do motorista aí. Porque como é que faz para o passageiro dele desembarcar se na frente da porta do ônibus tem um canteiro lá que, olha, vai ficar pronto. Já não ficou? Foi ontem, né, que você falou? Vai ficar pronto. Tá quase nos finalmente. Só falta colocar a terra ali. Eu não sei o que eles vão plantar. Olha, eu sou a favor de jardim. Gosto muito da natureza. Comecei o programa falando disso. Mas não dá para você enfiar em qualquer lugar. Praticamente no ponto de ônibus. Quem fez isso não estava contando com o tamanho do ônibus. Simplesmente ignorou. A prefeitura precisa tomar conhecimento disso urgentemente, mandar tirar. Não pode. Como é que vai fazer? Está prejudicando o desembarque dos passageiros. Alô, senhor Sérgio Aveleda. Precisa correr para verificar isso aí, porque é importantíssimo. Né? Não dá. Como é que vai fazer? Se alguém se machuca lá, como é que faz? Culpa é de quem depois? Passageiro que não presta atenção, de repente abriu a porta e já desce. Vai pisar no meio do canteiro ali, que ainda não está terminado. Preocupante. Global Tour, transportes e turismo, pacotes turísticos, aéreos, rodoviários, nacionais e internacionais. Vendas e informações, ligue agora. DDD 66 999964779 ou DDD 66 3515 2000. Conheça os maravilhosos roteiros acessando www.globaltourtransportes.com. Global Tour, turismo levado a sério. Omnimúsica, porque aqui também a gente escuta música, não é? Com os nossos amigos que mandam listas de dicas musicais. É a vez de Julio Iglesias. Às vezes tu, às vezes eu. É a música que está sendo pedida e oferecida por ela, Eliane. Eliane, lá de Itupeva, está oferecendo para o Félix Júnior, Eduardo dos Correios, Vanley, Giartes, que sumiu. Falei com ele esses dias. Giartes, bola para frente, cabeça erguida. Vamos lá em frente, né? Tudo vai dar certo, meu amigo. E também todos os amigos que estão na companhia ouvindo a Rádio Ônibus. É muito legal ouvir Julio Iglesias aqui, hein? Eu gosto, muito bom. Mesmo volume, boa viagem. Vamos lá, de música com muita qualidade. Aliás, os nossos ouvintes, como eu digo sempre, têm um bom gosto, que é pra lá de bom, né? Canta Julio Iglesias. Eu sei que às vezes tu, mulher, causaste danos sem querer. Pequenas coisas que esqueci ao ver o amor amanhecer. E tantas vezes eu também, igual criança, eu chorei. Fechei a porta teu querer quando morria por te ver. Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois por esse amor que é teu e meu, mas por orgulho de nós dois. Às vezes sim, às vezes não, brigamos sem qualquer razão. Palavras sem nenhum valor, pequenas coisas do amor. E tantas vezes tu também por mim choraste alguma vez, e com meus beijos eu sequei teu choro triste de mulher. Tu me ensinaste a compreender que o nosso amor vai só crescer, e em meus braços te ensinei e só a ti posso querer. Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois por esse amor que é teu e meu, mas por orgulho de nós dois. Às vezes sim, às vezes não, brigamos sem qualquer razão. Palavras sem nenhum valor, pequenas coisas do amor. Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois por esse amor que é teu e meu, mas por orgulho de nós dois. Julio Iglesias, que música boa de ouvir, viu, Eliane? Pode mandar outras do Julio Iglesias sempre aqui, se você gosta, procure aí. Gosto também, muito boa a música. Com oferecimento e tudo mais, você pode mandar sua música também aqui para nós. Seu estilo musical é tocado. Qual é a música que você gosta de ouvir enquanto viaja? Está viajando ou ouvindo Rádio Ônibus? Qual que é a trilha sonora que você gosta de ouvir enquanto está dirigindo? Ou como passageiro mesmo? Manda para a gente aqui. Depois do intervalo tem a entrevista com o secretário de transporte da cidade de São Paulo, seu Sérgio Aveleda. Em breve estarei novamente com ele e vamos falar de mais outros assuntos sobre transporte também. Tomara que quando encontrar com ele novamente, esse canteiro, né? Canteiro que foi feito aí de uma maneira inapropriada, né? Em frente de um prédio, né, William? Já esteja desativado, né? Que ninguém vá construindo as coisas assim, simplesmente ignorando se passa ônibus, se não para ônibus. Eu, com certeza, o cara que fez isso aí não imaginava que parava um articulado. Se fosse um ônibus convencional, eu acho que até caberia, né? Eu acho que ficaria fora do desembarque. A pessoa que fez, eu acho que não tem conhecimento que ali tem um ônibus de mais de 17 metros, né? O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? O senhor Capesse, representante Mascarello, deixou o seu recado. Capesse, o que você acha da rádio ônibus? Acho muito interessante. Acho que é um segmento que desperta muito interesse nas pessoas, né, no público em geral. E é uma coisa que encanta, até pelo porte do produto, é uma coisa que está inserida no contexto das cidades e acaba realmente sendo interessante. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Foi um monstro que levou a mamãe? Mais ou menos, filha. Ele tinha garras, pai? Ele tinha um carro, filha. Apareceu de repente na estrada e acelerou em direção da gente. Eu não tinha o que fazer. Imprudência não é acidente. É crime contra a vida de quem foi e contra a vida de quem fica. Pai, por que ele fez isso com a mamãe? Respeite os limites de velocidade e ultrapasse com segurança. Ministério dos Transportes. Governo Federal. Quando eu te peço pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. 24 horas no ar, com a sua participação também, você pode interagir com a gente, trazendo informações, novidades, recados, pedidos musicais. Tem muita gente mandando fotos aqui para mim no WhatsApp, foto complica um pouco, né? A não ser que seja uma foto que você queira me enviar para depois eu comentar aqui, né? Então tem gente que mandou foto aqui para nós e um texto enorme, né? E é complica para nós aqui para poder... Não fica interativo, né? Então eu prefiro que você nos envie aqui, participando conosco, enviando a sua mensagem de áudio. Agora eu recebo uma foto tão legal aqui, é do Eduardo Perruchold, mas bem novinho, ele e o Christian Viviani. Quem mandou foi o Christian, né? Ô Christian, tá faltando a sua voz aqui na rádio de novo, hein? Faz tempo, né, que você não manda a sua voz aqui direto da Argentina. O Christian e o Eduardo, né? Os dois bem jovens aqui, ó. Bem jovens do lado de um ônibus lá na Argentina. Valeu, Christian. Obrigado pela audiência aí na Argentina também. O Eduardo Perruchold, que eu não sei por onde anda hoje. Se ele está na rodagem, trabalhando. Deve estar, com certeza, né? É muito legal mesmo. Então, se você estiver ouvindo a reprise e deu vontade de participar, comentar os assuntos, né? Comente, mande-me sua mensagem de áudio. Eu prefiro mais mensagem de áudio do que as imagens e os textos. Aí você manda comentando. O nosso telefone é 16-99182-1468. 16-99182-1468. Nós vamos agora com a entrevista com ele, Sérgio Aveleda, ao microfone da Rádio Ônibus. Conversou conosco durante lá a BBF no Pacaembu. E eu agradeço aqui a gentileza do Fábio Klein, que fez o trabalho da filmagem, né? Eu que estava sozinho sem a minha equipe naquele momento, né? Porque o Eduardo e a Arlete se dispersaram no meio dos ônibus, eu fiquei sem o auxílio deles. Aí o Fábio, né? Catei o Fábio lá, me ajudou na filmagem também, que ficou bem bacana aqui. E vamos ouvir o bate-papo rápido, mas importante, com o secretário da maior cidade do Brasil, onde transporta milhões e milhões e milhões de passageiros. Na Rádio Ônibus, Sérgio Aveleda. A alegria de estar aqui com a Aveleda nesse evento, organizando aqui tantos busólogos, mas quem lida com o setor de transportes também. E transporte é algo muito sério para uma cidade como São Paulo. Quais as metas principais para quem está te vendo ali, que usa do transporte, que aumentou de qualidade, mas tem mais coisa para se fazer, não tem? Tem muita coisa para ser feita. Nós vamos lançar nova licitação, a concessão do sistema de ônibus. Nessa licitação a gente pretende incorporar o que tem de mais moderno em termos de sistemas e operação, tem corredores de ônibus a serem feitos, tem muita melhoria que pode ser incorporada ao sistema de transporte coletivo. Nós temos uma meta, que ao final da gestão João Dória, nos próximos 4 anos, o cidadão de São Paulo tenha tanto orgulho do seu transporte coletivo como Curitiba tendo dele, como o cidadão de Curitiba tendo dele. Queremos ser referência, vamos trabalhar diuturnamente para que o sistema de transporte seja cada vez melhor. São Paulo tem várias cidades muito próximas, a grande São Paulo é grande, e esta interligação com os outros transportes ainda é um problema, Sérgio. Como lidar com isso? Estado, cidade, para que fique mais barato, fique mais acessível, mais fácil chegar e até cruzar a cidade. É isso mesmo, você tem toda a razão. Transporte é um sistema. Ninguém mais sabe onde é a divisa entre Guarulhos e São Paulo, São Caetano e São Paulo. Nós vivemos numa metrópole única. Não faz sentido tudo, que o transporte não seja pensado de maneira única. Eu, particularmente, sou francamente favorável a que a gente constitua uma autoridade metropolitana de transporte que pense, planeje, opere integralmente todo o sistema de transporte da região metropolitana. O secretário Clodoaldo Pelicione é um grande amigo, o governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Dória são grandes aliados, nós temos uma oportunidade muito grande de aprimorar a gestão unificada do sistema de transporte na região metropolitana. Da parte da Prefeitura de São Paulo, todo o apoio, toda a energia para que a gente melhore o sistema de transporte, para que ele seja pensado de maneira uniforme e que a gente tenha menos sobreposições de linhas, menos concorrência, mais eficiência e mais qualidade. Para a gente encerrar, o que você acha de uma rádio que valoriza o setor de transporte de passageiros? Até, na televisão já temos até programas que falam do caminhoneiro, mas e do ônibus? O motorista, o empresário, aquele que limpa o ônibus, o passageiro por muitas vezes não sabe o que se passa nas garagens para que o ônibus passe no ponto, na plataforma, não sabe do gerenciamento de tantas pessoas envolvidas. Uma rádio que valoriza esses profissionais, você acha da Rádio Ônibus? Muito bem-vindo, é isso mesmo. O ônibus é um importante setor da economia brasileira, em termos de mobilidade, é o principal modal de transporte no Brasil. Em São Paulo, transporta 9 milhões e meio de passageiros por dia, só na cidade de São Paulo, muito mais do que a grande maioria dos países no mundo, todos os dias estão dentro dos ônibus de São Paulo. Então é muito bom que tenha um canal de rádio exclusivo, dedicado a comunicar as novidades, as notícias, discutir os problemas, trazer ideias, sugestões. Muito bem-vindo, parabéns pela iniciativa. Valeu, sucesso. Muito obrigado, igualmente, estamos juntos. Quando precisar, estamos às ordens. Maravilha. Vai precisar mesmo, né? E precisa enfrentar os desafios aí, melhorar o serviço. E nós estamos de olho. Eu não só fico acompanhando os detalhes todos, mas como também sou usuário do transporte. Então é muito mais fácil para a gente acompanhar aí e converso com a população, converso com os usuários, converso com a minha família, com quem utiliza também. Daqui a pouco eu vou embarcar em duas linhas de ônibus, não é? Então tem muita coisa para se melhorar. Interessante porque está registrado e hoje se registra muito fácil as coisas, né? E a gente vai cobrar, vai acompanhar também. Vai não só cobrar, mas acompanhar, né, essa intenção de a gente ter orgulho mesmo do nosso transporte, que ainda está longe, né? Está muito longe. A nota 7 que foi dada quando eles começaram a circular nos ônibus aí, o prefeito e o secretário, é em uma linha, não são para todas, não é? Eu acredito que eles não estão avaliando isso de modo geral, porque de modo geral é impossível que seja nota 7 para algumas linhas que utilizam. Que, por exemplo, eu utilizo aqui em São Paulo. Vou embarcar daqui a pouco ali. Atenção, prefeitura, fique atento na rua Desembargador Bandeira de Melo, em todas as linhas. Estou falando de Santo Amaro. Região muito importante. São os ônibus antigas cooperativas, não é? Ali não tem fiscalização nenhuma, me parece. A impressão que a gente tem é um descaso muito grande, não tem abrigo, então você fica debaixo do sol e hoje estão desse sol de lascar, você fica lá esperando horas e horas o ônibus chegar, né? Fica torrando no sol, quando está chuva, você fica na chuva. Alguns comerciantes ajudam quando tem os toldos, e aí eles gentilmente abrem os toldos, mas nem sempre isso é tão legal para eles, porque começa a tumultuar na frente da loja, então eles começam a ficar meio irritados com essa coisa, né? Então precisa ver isso direitinho, porque tem ônibus lá andando com poltrona solta, balaúço quebrado, sem falar imundícia, chuzeira, a sujeira que se tem dentro do ônibus. E conversando com os próprios motoristas, a maioria deles falam que são as piores linhas para se trabalhar. Por quê? É pior para o passageiro, é pior para o trabalhador também. Então não tem como dar nota nenhuma, né, nessas linhas que saem da rua Desembargador Bandeira de Melo para vários destinos na zona sul de São Paulo. Tem alguma coisa muito errada nisso tudo aí e alguma coisa precisa ser feita. Eu procurei várias vezes fiscais e não vejo nunca. Simplesmente desapareceram. Né? Eu acho e acredito que a prefeitura com certeza vai olhar para isso também, para esses lugares aí onde não se tem como dar nota nenhuma, né? A nota ainda é zero. Global Tour, transportes e turismo, pacotes turísticos, aéreos, rodoviários, nacionais e internacionais. Vendas e informações, ligue agora. DDD 66-999-964779 ou DDD 66-3515-2000. Conheça os maravilhosos roteiros acessando www.globaltourtransportes.com. Global Tour, turismo levado a sério. Pai, foi um monstro que levou a mamãe? Mais ou menos, filha. Ele tinha garras, pai? Ele tinha um carro, filha. Apareceu de repente na estrada e acelerou em direção da gente. Eu não tinha o que fazer. Imprudência não é acidente. É crime contra a vida de quem foi e contra a vida de quem fica. Pai, por que ele fez isso com a mamãe? Respeite os limites de velocidade e ultrapasse com segurança. Ministério dos Transportes. Governo Federal. Quando eu te peço pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. 24 horas no ar, vamos para o WhatsApp Argentina, ligado com a gente também, Eduardo Perruchoto, por onde anda ele, hein? Olá, bom dia, amigo Henrique Estrada e todos os ouvintes de aí de Brasil. Espero que hoje se encontrem todos bem. Bueno, eu aqui ouvindo desde Carlos Paz. Que tengan una buena jornada y que Dios los bendiga a todos. Un fuerte abrazo, Eduardo. Chau, chau. Dios te bendiga también, amigo Eduardo. Una honra tê-lo aqui sempre com a gente. Ele que já é embaixador, não é? O motorista lá da Argentina, da Cenit Transporte, é o motorista oficial lá da Rádio Ônibus também, com a bandeira Rádio Ônibus para cima e para baixo, lá falando a todos os hermanos que nos receberam de uma maneira maravilhosa em Buenos Aires. Né? Gostei demais, demais, demais, não vejo a hora de retornar e nós estamos nos empenhando para que esse ano tenhamos também a transmissão em língua espanhola. Não é? Um alô aqui também para Maurício Cardim, acompanhando a gente, Feira de Santana? Feira de Santana, na Bahia, o fotógrafo Maurício Cardim, muito conhecido, suas fotos são cartões postais, e ele está dentro de um ônibus aqui, possivelmente, nessa foto que ele compartilhou, ele estava dentro de um G7, não é? Linha G7 a gente identifica até pelas divisórias aqui, ó. Não é G7, é Marco Polo? Estou muito enganado? Acho que não, né? Muito parecido, né? Pelas divisórias aqui, parece ser o Marco Polo aqui. É linha G7. Pois conta para nós aí, posso estar enganado também. Mas parece. É o Maurício Cardim, Feira de Santana, ligado aqui na primeira Rádio Ônibus do Brasil e do mundo. Quer mandar alô, recado, quer contar como é que está a situação do transporte na sua cidade? Espaço aberto para você, hein? Concordando ou não com o que a gente fala aqui, não tem problema. Pode participar. 16 99182-1468 é o telefone, ou diretamente do aplicativo você pode mandar a sua mensagem também. O alô aqui para o pessoal de Jundiaí, Serra dos Amores, Bebedouro, Serra Espírito Santo, Santa Fé, Argentina, ligados com a gente, mais gente em Santa Fé também, Minas Gerais, Alemanha, São Paulo, Grande São Paulo, e gradativamente vai chegando a nossa audiência em vários lugares. E você, o que você acha de uma rádio que fala de ônibus? O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? João Alves Neto, da AMD Encarroçadora, falou da importância da Rádio Ônibus. João Alves Neto, o que você acha da Rádio Ônibus? Eu diria para você que é uma grande sacada, porque você falar de ônibus hoje, quer seja para o empresário, que é um segmento com muitos e muitos interessados como operadores, mas principalmente você fala, imaginou para quantos milhões de usuários do sistema? Exatamente. Nós estamos falando só em São Paulo, são mais de 10 milhões de passageiros dia, só na capital de São Paulo. Então você imagina se a gente extrapolar isso, não precisa ir longe, só para a grande São Paulo. Então você está falando para um público cativo e enorme. Prestou atenção nas palavras do o João Alves Neto, da AMD. A AMD é fabricante de ônibus aqui no Brasil, faz parte do grupo Volkswagen. E prestou atenção nas palavras, uma grande sacada, não é? Nós estamos apenas começando, praticamente sozinhos, viu gente? Praticamente sozinhos, nós somos uma startup ainda em fase de crescimento, precisando de investidores para que tenhamos mais sucesso ainda. E praticamente sozinhos, estamos chegando em lugares, é uma audiência gradativa, significante, está muito legal, tanto no canal do YouTube quanto na programação de áudio. E o nosso aplicativo, a nossa meta é que tenhamos mais serviços nele, não é? Não só a possibilidade de ouvir a Rádio Ônibus, mas de saber de informações do transporte da sua cidade, até do seu país. Um aplicativo que possa, agora nós estamos chegando em outros países, que possa também mostrar linhas de ônibus, horários, tanto rodoviário quanto urbano, possa realmente mostrar e levar prestação de serviço na palma da mão. para isso precisamos de investidores, para que a gente possa colocar em prática este e outros tantos projetos que nós estamos lutando aqui para tornar realidade. Um deles é o nosso ônibus estúdio, estúdio móvel, que vai levar informação, conteúdo à população. Por exemplo, em São Paulo, cada bairro tem a sua realidade diferente, não é? Tem situações diferentes. É difícil falar para uma criança, falar para um pedestre, que ele só tem que andar na calçada, não pode andar no meio da rua, quando tem alguns bairros que nem calçada tem. Como é que eu vou falar para o pedestre, atravessando a faixa de pedestre, se em alguns lugares nem faixa de pedestre tem? Não é? Então são bairros, só bairros aqui que são como se fossem cidades diferentes. Imagina falar isso em termos de cidade, não é? A nossa intenção é que esse nosso ônibus leve educação de trânsito, não só para as crianças, mas para toda a comunidade, possa transmitir a nossa programação nos bairros, nos eventos, nas praças, na empresa, acolhendo as comunidades e levando especialistas do assunto, especialistas do trânsito, especialistas do transporte, especialistas em educação de trânsito, tirando dúvidas da comunidade sobre o Código de Trânsito Brasileiro, legislação e muitas outras coisas que todo mundo tem dúvida e quer aprender, quer fazer correto. Levando também oficinas, né, para os profissionais do setor de transporte e muitas outras coisas. Tudo isso dentro de um ônibus estúdio, onde vai poder levar esses profissionais, atender a sua cidade de forma gratuita, levando a marca Rádio Ônibus e a marca dos patrocinadores também. Então é um projeto inédito no mundo, é a primeira vez, é um desafio nosso, o projeto é nosso. E estamos lutando para colocar em prática. Esse ano precisa sair do papel e ser realidade. Para isso eu conto com você, amigo empresário, pequeno ou grande, investidor, que possa acreditar mais no nosso trabalho aqui nessa startup inédita que está ganhando. Gradativamente, isso praticamente eu sozinho fazendo uma visibilidade bem interessante da Rádio Ônibus. Imagina se você, a sua marca, a sua empresa estiver com a gente. radioonibus.com.br. Atenção, ocorrência grave, MG-435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus! O Thiago passou ajuda, por isso. Ajuda. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Ajuda, ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Direto da Rádio Trem para a Rádio Ônibus. É, Rádio Trem, do Anderson, né? O colega Anderson que desenvolveu a rádio aí em fase de crescimento também. Ele preparou uma música bem interessante aqui, me parece que ela fala do ônibus, né? É uma música americana, é isso? Golden Boys? É dose dupla aqui na programação, vamos lá. É música direto da Rádio Trem para a Rádio Ônibus. Boa viagem para você, estamos já quase encerrando o programa. Eu vou para outra emissora já já. Boa viagem, cinto de segurança e ônibus. Interessante essa. Essa eu conheço. Não sabia que era essa música. Thank you. dose dupla aqui pra gente encerrar o programa, hein? É música que foi montada aí pelo Anderson da Rádio Trem, o Anderson Alves, não é? Alô, Anderson. Alô, Carla Melim. Olha só, português e inglês. E tem música, a gente jurava que era música só em português, não é? Quantas músicas, quantos compositores aí que eu achava que a música veio primeiro em português e depois a gente descobre que não, né? Nesse caso aqui, Anderson, sabe dizer? Qual que foi a primeira versão aí? Português ou inglês? Bom, né, gente? Vamos encerrar então, aproveitar essa música aqui de fundo para despedir de você. E agradeço a audiência dos amigos que estão conectados sempre aí. Alô, Luiz, precisa ficar firme e forte, hein, Luiz? Não é? Firme e forte aí, hein? Cuidar da saúde sempre, né? É, ontem saiu uma reportagem também que os japoneses, trabalhando demais, estão ficando doentes, hein? Pode até morrer quem trabalha demais. Precisa descansar, viajar de ônibus, né? Fazer uma viagem com a Regiane, ouvir na rádio ônibus, escolha um lugar, destino. Mas sem dirigir, vai de passageiro, né? Pra descansar mesmo, nem do volante, tem que descansar do volante, não é nem pra dirigir. Vai curtir um pouquinho. Tá bom, meu amigo Luiz, direto de Hortolândia. Obrigado a todos que nos acompanharam. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Alô, Edson Campos, alô, Bruno Lisboa Borges, Eliane, João Vitor, todos que escreveram, mandaram mensagens, participaram do WhatsApp, aqueles que não fizeram isso também. Mas ouviram, tem gente que ouve e não se manifesta, né, que tá ouvindo, fica só conferindo para ver o que a gente tá falando aqui, né? Boa viagem para você, onde quer que você esteja. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, e eu vou encerrar aqui com Titãs, pode ser? Vamos lá de Titãs, aqui na programação? De Titãs na programação aqui, É Preciso Saber Viver. Música que com certeza você sabe cantar. Até o próximo encontro, que é amanhã, quarta-feira, a partir das 11 horas, de terça a quinta às 11 da manhã, ao vivo a partir das 20 horas, é sempre às sextas-feiras. Quem não ouviu na íntegra nosso programa nesse horário, tem reprise às 15, às 20, às 23 horas. Se você ouviu, gostou, compartilhe, convide outros a ouvirem também. Primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo, gradativamente crescendo, chegando em vários cantos do Brasil e também internacionalmente em outros países. Tchau, gente, boa viagem, dirigindo com segurança, respeito à vida. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso.